Decide, cara. Milagre, senhor. Ah. Caraca, tá funcionando, tá funcionando. Yes. Agora eu preciso de 10, seus putos. Aê, porra. Chupa essa vida. Aí, dá pra começar então? Pode começar. Vai, Então tá bom, cara. peraí. Eu vou fazer aquelas entradas tipo Eita porra. mega escandalosa e super feliz, tá? Peraí. Corote, corote, corote, hein? Não esquece. Oh, delícia, delícia, delícia. Porra! Eu ia falar, caralho! Desculpa que entrou um flavor aí. Oh, meu, vocês viram o link ali no não sei o que lá? Tô com paz, Vai, joga. cara. Vai tomar no cu. Delícia, delícia, delícia, amigos! Eu errei, eu falei amigos, não falei amigos, que merda. Vai, vai, continua. Tu não vai cortar, né? Tu vai deixar essa merda na gravação. A gente vai tocar no final depois. Ah, tá bom. Não vou cortar, pode fazer de novo, relaxa, cara. Vai ter mais extras Sei, que filho da mãe. conteúdo, pode ter. É, só de extras, né? Nos confins do universo, existe um grupo mais delicioso de todos: os Super Amigos. Delícia, delícia, delícia, amiches! Aqui quem fala é o Servini, o seu apresentador super feliz, mas que na verdade está triste. E nós estamos aqui com o Evandro Louco. Opa, estamos aí, o nosso site Amiche, feito por amiches para amiches. Segui o mendigo tatuado. Eu tô sem voz de tanto que eu fiquei anunciando Netflix, mantendo em JP e Derby para as pessoas, cara. Godoquinho, fantasminha camarada. All you need is Derby. Lá, lá, lá, lá. Flamer, o cara que adora literatura brasileira e cozinha. Se você quer fogo pro seu derby, eu tenho. E a Liv que não vai participar. Eita porra. Tá bom. Okay. Foi cortado, então, continua. Esse é o Amish's Cast, né? Nosso super podcast especial da semana nonsense. Foi a semana que a gente tá fazendo um monte de posts de merda, posts safados, posts marotões aí pra vocês. E no podcast de hoje a gente vai falar exatamente sobre as coisas nonsense que a gente já fez na nossa vida. Começar então por um dos membros mais nonsense desse site, que é o Segui. Segui. O que que tem eu? É pra eu falar alguma coisa nonsense, é isso? Exatamente, exatamente. Cara, eu queria muito morar na Rússia, velho. Mas isso faz sentido. De ver, cara, a Rússia é isso pra caralho. Faz sentido, cara. Não, é porque, meu, a Rússia é um lugar que não faz sentido. Talvez esse seja o sentido da Rússia, não fazer sentido pras pessoas quererem morar lá e isso fazer sentido. Entendeu? mas por que que tu queria morar na Rússia, cara? Ah, velho, porque tanques passam durante o dia e caminhões quase atropelam velhinhos e pessoas bebem vodka. E elas pessoas se atiram na frente dos carros. E elas fazem, né, cara? Bungee jump e. Cara, e eles empurram um ônibus na Rússia. Tipo, cara, é a Rússia, velho. A Rússia, a Rússia é o Japão sem pedofilia, cara. É o Japão com gente decente, tá ligado? Sim. Os cara ficam bebendo vodka e dançando na rua, meu. Tipo, isso é sensacional. Mas não me entendam mal, cara. Não é a Rússia do Brasil que eu queria morar, né? Que é o Paraná. É a Rússia, né? Tipo, Rússia de verdade. Isso é importante falar aí, porque a galera pode ter uma ideia errada, né? Esses bairristas aí, principalmente. Cara, e o povo bebe e não dança qualquer dança. Dança o ápice da dança russa. A dança, cara. Mítica, eles dançam. A dança cara. Mítica. Cara, aquele vídeo que vai os caras dançam. É muito bom aquilo, cara. Cara, a gente devia ter feito um selo... GIF, né, cara? Tipo, selo russos aprovam essa dança, cara. Sim, cara. Olha, é selo cocaíno. Porque os caras tão muito doidos, velho. Considere esse selo feito e já saiu essa semana. cara, é tipo... Amigo do Tom, aquele ali, né, cara? É, o amigo, mandei aí pra vocês, amigo do Tom, com as pet. Mas o... Velho, é... Tipo, parece que a pessoa nasce pra ser sem noção, pra ser russo, tá ligado? Tipo, não tem explicação, né, cara? Tipo, povo muito doido. É, cara, o esquema de ser russo é ser, tipo, tomar umas vodka e fazer danças aleatórias e ser muito foda, tá ligado? Tipo, esse é o motivo da vida russa. Tem aqueles gif russo lá, que é o cara sentado em cima do carro. Um porco, cara. Nossa, o cara andando no porco, maluco. Pode crer. Em alta velocidade, tipo, sei lá, ele tá numa freeway da vida e aí do meio do nada ele... Opa! Daqui um tempo eu vou ter que diminuir, daí ele pega e volta pra dentro do carro, assim. E o pior é que tem gente no banco de trás, cara. Isso que é o pior. Criança! É. Uma criança no banco de trás, cara. É muito errado. Então, além do seguir aí, Evandro, diz uma parada sem noção aí. Final da minissaga, apenas negócios, curtam, está online, show da... Ah, você usou o bot lá, né, cara? Eu abri o bot. Qual que é? Manda o link. Vamos todo mundo ler uma frase do bot, vai. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu passar aqui pra vocês. Facebook de cebola aqui. Aqui, beleza. Então vamos ver o que meu bot falaria, cara. Primeira frase. Fala aí. Quero começar por aquelas palavras que estão cantando no dia de terrorista, vírgula. Yes. Cara, esse bot, o que me assusta nesse bot aqui é quando ele fala uma coisa que realmente eu faria, né? Exato, cara, isso acontece direto, mano. Caralho, olha isso, olha o que o meu falou. A frase é: modéstia me torna uma pessoa melhor. Aqui apareceu aqui: uma solução, não te fisguei ainda porque não tenho aqui. Opa! O meu veio uma frase grande e complexa, cara. O planeta está aqui, ao sinal estaria mais rápido se viesse no lombo do que o mesmo horário. Me passa o danão, cara. Nossa, cara, não, cara. Eu não escrevo tanto assim. Olha o meu que disse: o que faz essa mensagem? Escreva um comentário utilizando apenas uma palavra. Nossa, o meu, o raciocínio é motivo de lenhador. Emoticon com os braços pra cima, hahaha. Cara, saiu o meu novo aqui. Quando o Goku morreu na rua, um túnel, que horas então, pessoal? O meu saiu um: ele foi homologado pela Anatel, só a 3, Newcastle e a Máquina do Medo. Nossa, cara, olha esse aqui é sensacional, é simplesmente tá escrito assim: duelo de banjos, sempre são 10. Nossa! Cara, eu vou tirar um print pra colocar no corpo do podcast, que a frase que soltou: muito obrigado mesmo, Tim. Cara, olha essa frase que saiu no meu: com gay tem pra quem te bater. Cara. O problema do meu bot é que ele fala muito pouco, tá ligado? Tipo, eu tenho que ficar clicando um monte pra sair uma frase. O meu é: penso, logo mais, ou uma caveira normal. Ah, sei disso. Melhor lamber uma mulher, mas ficou decente. Melhor lamber uma mulher. Nossa, olha essa. Essa foto ficou estranha. Tem pra todo mundo, tem seu código de Chico Buarque para Slayer. Com a edição, antes tinha um ar mais legal. Pô, sacanagem, nem sabia. Vi por acaso hoje, queria ser uma banda Chocolate Sensual. Essa é legal. Essa é verdadeira, hein? As pessoas não sabem, mas eu perdi os meus óculos. E aí aqui a frase que saiu agora foi: tenho meus óculos para procurar meus óculos. É. Muito sentido, cara. É um faz dia sentido. Seja aquele tiozinho bem mais frio, e isso não estou incluso aqui. Essa aqui é boa: quanto mais delícia, melhor. Na segunda de menininhas, paga um pau, vai comer solto. Não, cara. Sério, essa frase é grande, mas vale a pena ler porque parece um comentário do Alix. Do Alix, não. Do Anubis. Toma esse sentido. A era das matanças deve ter todos babacas, porque quem tiver um anime que abre fogo contra todas as bandas brasileiras poderiam estar criando material próprio. Nossa, cara. O meu saiu uma incrível aqui, que até com a pessoa que falou, cara. Só ficamos engajados com o sistema de anos bombardeada por cometas, asteroides e colhe isso. Obrigado, Goku. Eu também levantei meus sonhos. Descreve esse discurso sobre o dia. Cara, bizarro, velho. Tipo, é muito nonsense esse troço, mas só que às vezes ele usa umas frases que a gente falaria, cara. Então é muito... muito sem sentido, cara. Já o Brasil tá muito parecido com papel alumínio. Hashtag aula tempero. Nossa, cara. Ai, cara. Tá ligado que a gente pode estar falando um código aqui e algum espião, sei lá, na Rússia deve estar captando tudo isso, sabe? E nem naquela rádio. Aquela rádio é nonsense, hein? O VB 137. Ah, cara, aquilo lá é foda. Godoka, conta uma história sem noção tua aí, umas merdas sem noção que tu já fez parte, participou, sei lá, conta aí. Cara, eu sou uma pessoa bem quieta, nunca fiz merda. Tu tirou foto com o Fofão no trenzinho Carreta Furacão, cara. Não, teve isso. Isso depois ninguém queria deixar eu sentar na mesa. Ficou todo mundo com aquela cara de não conhecer esse cara. Sério? Eu levantei uma menina me segurou pelo braço, tipo assim, você não vai lá tirar foto com o Fofão, né? Eu vou. Foi outra. Não, mas aí no caso, a sem noção foi ela. Desculpa. Exatamente, cara. Como é que o cara vai perder uma chance dessa, cara? Não é todo dia que passa o trenzinho Carreta Furacão do lado. Fofão. Fofão parkour, né, cara? Fazendo altas piruletas e dando... Eu ia tirar foto só do trenzinho Carreta Furacão, mas o Fofão entrou no bar que eu tava pra tomar um copo d'água. Foi o destino, cara. O destino tava agindo ali. Sim. Ele tomou de máscara o copo. Não, cara. O filho da mãe, eu ainda pedi pra ele baixar a máscara pra tirar foto, cara. Aquele cara suado, velho. Parecia que ele tinha tirado a cabeça num balde d'água, de tão suado que ele tava. Ele olhou pra mim com aquela cara de japonês querendo tirar foto, sabe? Fota! Tipo, beleza. Esse cara deve ser um turista mesmo, né? Por que mais ele ia querer tirar uma foto comigo? Ai, cara, adorável isso, cara. Ele te deu um remeleixo, um aperto de mão, um saltitante... e voltou a dançar no... Ai, cara, tô sem noção. Meu Deus, tem que tirar uma foto também hoje no muro que o Fofão fez parkour. Tinha esquecido disso. Caramba! Porque eu vou estar tirando foto olhando pra parede e na frente assim tem um distribuidor de bebidas que é bar. Então vai estar aquele bando de caminhoneiro olhando aquele louco tirando foto numa parede de cimento. Mas isso aqui é um... Uma parede bom, tombada pelo patrimônio histórico. Parede sagrada, cara. Fofão escalou aqui. Ih, o Vini morreu de vez agora? Talvez. Eu posso aproveitar então a deixa e falar de uma coisa que é muito nonsense. Por que o Call Graph funciona às vezes e às vezes não funciona no Skype? Alguém tem ideia, cara, disso, cara? Depois que mudaram lá os negócios do Skype lá e falaram que nada mais ia funcionar, eu acho que eu sou o único ainda que consegue usar o Call Graph sem problema. Então, mas o meu Call Graph tá agora. Mas tipo, a gravação que a gente fez antes, que é a que vocês vão ouvir na semana que vem só na realidade... Tipo, não funcionava de jeito nenhum, né? Eu tive que usar o programa cagado lá, tá ligado? Muito estranho. O Call Graph, ele é de graça. Então essa é a versão barata dela, e o barato é louco. essa matilhinha, louco, essa matilhinha não sei se demais, cara. Ah, já que tá no podcast de coisa bizarra aí e aleatória, eu acabei de tirar um print de um cara que ficou preso na escada aqui em Skyrim. Tava chorando, alguém me ajuda, tô preso. Mata assim, o cara, ele rebota em outro lugar. Ah, é o jeito, né, cara? Não, fala pra ele, faz um logoff aí, velho. E quando voltar, pede pra voltar na estação próxima. O cara, valeu, valeu. Apareceu. Vou te ajudar, pera aí. Toca fogo nele. Faz um logoff aí. O cara me deu 15 de gold, velho. Por que, cara? Porque eu ajudei ele, ele tava sem ideia de sair da parede, velho. Nossa. Mas tá dando muito. Fudido, meu irmão. Mas tá dando tanto bug assim nesse jogo? É, ah, é bastante, Bethesda, né, cara? Se não tiver bug, não é legal. Tem que ter bug, mano. É, cara. Se não tiver se não tiver um urso rodopiando no chão, girando aí. O coelho voando, não tá certo, cara. A gente esqueceu de anunciar, né, o Flamer, nosso correspondente internacional, vindo lá de. Como é que é o nome da porra da ilha aí, Flamer? Lilis que sabe, a ilha do Skyrim Online. A ilha do Skyrim Online. Como tá o tempo aí? Ah, eu tô em Morrowind, eu lembrei. Tá, como é que tá em Morrowind? Eu tô falando com o lagarto, cara, então eu não sei. Ele deve estar drogado. Ele tá chapado, ele tá drogado, Edson. Então, eu sei que tá o tempo. Que merda. Tá, o Flamer, pelo visto, não vai precisar contar a história sem noção dele, né? Porque, né? Já tá ali na fissura. A gente já falou aqui que o barato é louco. Tem que contar a piada do barato louco. É. Ah, não, cara. Vou colocar no post. Mas alguém quer contar, se alguém quiser contar aí, fica à vontade. Eu nem lembro, vai, como é que é. Tinham dois cachorros pra vender. Um deles tinha raiva e o outro era normal. O com raiva custava 5 reais, o normal custava 10. Moral da história. Barato é louco. Yo! Aí tem que fazer as mãos pra cima ali. Tipo, barato é louco. Não, cara. Larguei mão, você tá quase levantando minha mão. Eu acabo de ver a foto de um japonês fazendo. Ah, não, japonês, é um latino. Fazendo selfie numa corrida de touro. Caralho, que doente, nossa, velho. Interessante. Tá meio, meu, vocês nunca aprontaram nada sem noção na época do colégio, na época da faculdade. Olha aí, olha. Eu já quebrei uma vidraça com meu corpo. Eu já quebrei uma vidraça com meu corpo. Eu tinha um corpo no colégio, que um cara morreu. Agora é só um espectro, né, cara? Não, realmente, eu me joguei na vidraça e eu quebrei essa porra. Eu me joguei e quebrei. Uma vez que instalaram vidro, né, nas janelas lá do colégio, a gente começou a tirar pra brincar com a massa, tá ligado? Caraca. Aí um dia assim, acho que eu esqueci e me escorei no vidro. Eita, nós. Esqueci que a gente tinha tirado toda a massa do bagulho. Mas o que o pessoal fazia de sem noção mesmo lá era ou colar a moeda com bonder no chão da lancheria. Bacana. Foi direto. Ou então ia no banheiro lá e fazia um furo no cano da descarga, tá ligado? Pra ver os maluquinhos depois, tipo, quando puxava a descarga, saltava aquela água nos peitos. No cara. Saiam os loucos, parecia que tava tudo mijado saindo do banheiro. Os caras faziam isso direto, velho. Meu colégio antigamente era um hospital. Então era aquele corredor enorme com sala dos dois lados. E aquele chão encerado. Sabe aquele chão vermelho? Maravilha esse chão, cara. É da hora. Sim. O que a gente fazia? A gente ia fora do horário ou aproveitava quando dava uma escapada pra tomar água, alguma coisa, dava 4, 5 passos largo e caía de joelho no chão e saía escorregando. Pô, 10 dava metros. Power, dava power slide, cara. Sim, é. Sim. O colega meu, um dia ele deu um power slide, ele parou assim no pé da diretora. Cara, pô, cagando, escorregando. Aí na hora que a diretora virou, a gente viu ele deslizando pra fama, assim, em direção ao pé da diretora. Parabéns. Cara, teve uma vez que eu dei um power slide, cara, e eu atravessei a parede, velho. Dirigente! O que tá fazendo barulho aí, Segui? Nossa, alguém tá morrendo aí, talvez. A internet, tá aqui. Não sei, eu tava. Tá uma parada aqui, gente, tá uma parada aqui. Tá uma parada! Rápido, Godoka! Trava o desfibrilador! O que tá acontecendo? Pega o desfibrilador aí enquanto eu faço a massagem, cara. Massagei o meu pau. Uma coisa que a gente fez uma vez foi que a gente descobriu que as classes viradas de cabeça pra baixo, elas deslizavam pra caramba no chão do coisa. E a gente botou só uma uma cadeira em cima pro cara sentar, e a gente empurrava também, fazia corrida de classe virada no chão. Cara, eu lembro que uma época no colégio a gente apostava corrida. Eu não lembro pra quem que eu contei isso. Acho que foi pro Segui. É, talvez a gente, pra mim. A gente subia no alto das escadas do colégio, que tinha uma escadaria enorme que ia tipo, até o quarto andar da escola, e ela ia até um andar ou dois do subsolo. Acho que era só um. Cara, a gente subia lá em cima e a gente descia aquilo nadando, maluco. Porque tipo, a escada era toda encerada, e aí a gente botava os peitos nos degraus e descia, sabe, como se fosse uma rampa aquilo, e a gente ia nadando e ia apostando corrida, cara. Aí tipo, descia quatro magrão nadando aquela porra, aí chegava nas curvas, aí começava a se juntar na cotovelada, se arremessar pros lados, aí arremessava os loucos pra fora do corrimão, porque o corrimão ele não era inteiro, tá ligado, ele era de grade. E daí tinha um espaço que passava uma pessoa ali. E daí tinha os intervalos que tinha como se fossem umas barras de metal na vertical. Aí os caras se empurravam e se seguravam nessas barras, sabe? Cara, era um treco muito sem noção, mas era muito da hora, cara. Eu já ganhei algumas corridas assim, velho. A gente quase se matava no processo, né, velho? Chegava tudo roxo em casa, com as roupas rasgadas, mas era massa, hein? E não era, tipo, muito criança, não. Acho que devia estar, o quê? Na oitava série, primeiro ano, velho. Não sei se essas merdas. Já tô retardado mesmo. Caramba! Cara, falar sobre pular do fu é um bom tema pra falar sobre coisas nonsense, foda, né, cara? Ah, pular do fu é foda, né, cara? É sensacional. Fudeu com gostinho de tangerina. Caramba! Cara, a gente é muito retardado, cara. Falar do fu é muito maneiro, velho. Eita porra! Eita porra! Mas, cara, o filho da puta tá ali. Ele não joga os jogos, cara. Ele simplesmente ele fica zoando. Tipo, não é um gameplay, Como é que é uma resenha do jogo, cara? Tipo, simplesmente é ele fazendo o que a gente faz no jogo, né? A gente mata, né? É um YouTube poop jogado, tá ligado? É, cara, zoeiragem. É um gameplay poop, né, cara? É. Gameplay poop, é uma boa definição. Gangbang poop, cara. Gangbang poop. Não, cara. Gangbang popô. Tá certo, cara. É um bug. Porra! É um de novo? Ó. Vou seguir. Alguém tá morrendo aí. Pô, é o meu. Vou seguir, cara. É o meu? Peraí, deixa eu mostrar. Um barulho bizonho aí, cara. Porra. Parece tipo. Cara, é alguém morrendo mesmo. Como é que é o nome lá da máquina, Edson? Fibrilador. Não, se eu fiquei. Parou o som? Nossa, morreu, velho. Parada, velho. Parada. Deu uma parada cardíaca do falando. Oi, e agora eu voltei. Não, voltei. Oh, agora melhorou. Ainda deve ter dado conflito com o microfone do Note, que tá zoado aqui. Sim. Ai, fabuloso. Eu voltei lá no Orkut, cara. Entrei na comunidade anão vestido de palhaço, mata 8. essa comunidade saiu na revista, velho. Sim, eu tô vendo uma aqui, ó. Pastor mata diabo a tiros em culto evangélico. Cara, acabou. Aí, todo mundo vai pro céu agora. Orkut era uma coisa muito nonsense, né, cara? Secretário encomenda dentadura com aparelho. Tá aqui! Cara, esse era um dos melhores comunidades do Orkut, cara. Mas eu entrava em qualquer merda, tá ligado? É, tipo, eu também, cara. Cara, qualquer... Tinha uma comunidade que era muito... Qualquer comunidade com nome idiota que eu achava engraçado, eu entrava. Tinha uma comunidade que era muito incrível, que chamava Lambisgoia de Sal Sofrida, cara. era a melhor comunidade que eu já vi na minha vida, mano. O cara tinha comunidade que era Botei Teu Filho na Maconha, sabe? Cara, eu tinha um que eu adorava, que era Eufemismo Sexual. Eu vou procurar ela. Tem uma que eu não esqueço até hoje. Pois eu não tenho mais Orkut, cara. É Mania de Perseguição de Boeing. Que a foto da comunidade era uma esquina com a pontinha de um Boeing assim, despontando, sabe? Tipo olhando, espreitando. Que escroto, cara. Eu lembro que tinha uma que era... A foto era duas gêmeas siamesas, né? As duas grudadas. E aí, o nome da comunidade era Se Ela Dança, Eu Danço. Nossa! Que errado, velho! Errado demais, que cara. Porra. Cara, achei o eufemismo sexual aqui. Praticado por 9 em cada 10 seres humanos. Eu vou ali apontar meu lápis, pentear a macaca, afagar o Garfield, ligar a fonte, lambir o carpete, torturar o Bin Laden, espancar o palhaço, passar na lombada, abrir o Orkut, alongar o falecido, molhar a grama, comer uma esfirra, abrir a gaiola, olhar na fechadura, jogar buraco, tocar a campainha, despentear o Saddam, usar uma regatinha, gola rolê, toca de girafa, engrossar o caldo, assoprar o sudoeste, brincar com a maçaneta, dar uma de metida, tomar um picolé, trocar a marcha, gritar no microfone, testar o bafômetro, encher a bexiga, arranhar a periquita, capinar a mandioca, fazer um bola-gato. É. Nossa, cara. Tinha a comunidade, cara, a comunidade que era clássica do Orkut era Tiger Robocop, né, cara? Clássica? E a outra que eu adorava era o Lindomar, o Sub-Zero brasileiro. Ah, essa era caralho, muito boa, cara. Essa era boa. Essa eu tava, cara, também. Essa eu achava foda porque eles ficavam brisando na história do Lindomar, tá ligado? E os caras ficavam inventando altas. Mas sabe que tem uma comunidade no Orkut que era muito foda, cara, que é a não vestido de palhaço mata 8. É o que Godoka tava falando. Foi que ele acabou de falar. Desculpa, que eu tinha caído, e daí eu entrei e eu perguntei o que era que ele tava lendo e ninguém me respondeu. Ah, falando de Orkut. Na hora que você entrou, o anão já tinha ido embora. O que, tipo, que eu chorava de rir, cara, era zilhões de comunidades with lasers que existiam a cada 5 segundos, cara. Cara, eu entrei. With lasers virou modinha uma época. Cara, eu lembro que eu tava numa comunidade que era... Olha só. A comunidade era André Matos de Boné. Nossa! Sim, era uma foto do André Matos usando um boné e era ele. Aí tem outra que era André Matos come mexerica. Era ele comendo a mexerica, cara. As comunidades era só coisa desse tipo, velho. Era muito foda. O legal, comunidade, cara. Cara, comunidade do Pera da Fruta entrava em todos, tá ligado? Como puta paga porra. Eu entrava em muita tô coisa cansado pra caralho. E o legal é que sempre rolava uns tópicos muito nonsense pra da galera mesmo, né? Tipo, sim, sim. Discutindo coisa idiota, falando coisa que não tem nada a ver. Cara, é muito bom isso, meu. Tinha uma que eu curtia pra caralho, que era a... Como é que era? Já dei cólera do dragão no chuveiro. Tinha clássica de levantou a mão pro... É, bonequinho dos cavaleiros congelado na geladeira. Não, tinha clássica do que eu ajudei o Goku a fazer Kamehameha, tá ligado? Era Jinkidama. É, Jinkidama, isso, pode crer. Ô, cara, uma que eu curtia, cara, era uma que era Jokenpô, o esporte do futuro. Boa, muito boa! Cara, eles mostravam, tipo, umas cenas assim, velho, de louco vestido de juiz mesmo, sabe? E os caras jogando triprofissional, jogando pedra pra tesoura. E a outra que eu adorava era o Pirocóptero, o vetor do diabo, era o nome da comunidade. Tinha do Pirocóptero assassino também, cara. Mas, cara, essa eu adorava pelo nome, cara. Pirocóptero, o vetor do diabo. Vetor do diabo. Bom, né? Muita gente morreu na guerra dos pirocópteros, cara. Cara, perdi muitos amigos, né? Eu quase perdi um olho na guerra dos pirocópteros. Não foi aquele olho que vocês estão pensando. Que merda, cara. Eu procurei André Matos de boné, eu não achei aqui, mas eu achei eu corto grama, André Matos. Ah, peraí, agora eu vou até entrar no Orkut. Peraí. Ô, cara, eu ainda tô na Charles Bronson with Laser, cara. 1714 pessoas. Tinha tudo, tipo, tinha Chuck Norris with Lasers, Henri Cristo with Lasers, tá ligado? André Matos de Toca Azul, André Matos come carambola. André Matos come carambola. Qual a moral, velho? Fui tomar juízo, só tinha vodka, cara. Eu adorava muito. É boa. Se não der certo, vira o mendigo. Eu sei bem o que é isso. Cara, tipo... Cara, era muita comunidade... Cara, e sabe o que é engraçado, cara? É quando... Olha, eu achei o Jockey Pô Esporte do Futuro, cara. Achei a comunidade. O que era engraçado... O que era engraçado é quando eles podiam mudar que invadiu a comunidade que tu tinha e mudava o nome, cara. Aí quando veio, tu tava numa comunidade gay lá no meio do bagulho. O nome disso, tem até uma comunidade pra nomear isso, é Comunidade da Arapuca. Chame seus amigos com um tema bobo e popular e quando menos esperar eles estarão com algum tema vexatório. É, cara, muito bom, né, velho? Tipo, o bagulho não faz sentido, cara. Não, e até hoje, cara, eu acho que se eu olhar minha lista aqui de comunidade do Orkut, eu vou... Com certeza vai ter alguma esquisita aqui no meu Sim, negócio. Sim, isso rolava muito. Tipo, eu lembro uma vez, cara, que eu tava numa comunidade que era muito foda, tipo, que rolava uns papos sobre metal, umas paradas assim, tá ligado? E, tipo, de repente mudou e era... Tipo, é a comunidade de um dos jogadores do Real Madrid, sei lá, tipo... Esse Roberto mudava muito, Soldado, cara, sei lá, Gucci era o Gucci, cara, tipo, amamos o Gucci, tipo... Não, no, cara, eu nem sei quem que é esse cara, por que que eu tô numa comunidade dele? Quando eu fui ver, tipo, todo mundo reclamando, a comunidade de metal era muito foda, sei lá o que, sei lá o que. Tipo, muito bosta, cara. É muito, né, cara? Olha que eu achei a comunidade do Pirocóptero, cara. Olha só uma descrição aqui, ó. A cada 9 pessoas, 17 já foram atingidos por esses demônios voadores. De 2 em 2 segundos, 315 chineses sofrem um ataque pirocóptero. É, o cara que fez essas estatísticas aí, ele anda junto com o Dr. Manhattan, né? É, cara. Cara, essa praga infiltrou-se no mercado e desde então derrubou torres, aviões, decepou cabeças, separou famílias e fez Bush bombardear o Iraque alegando que Saddam possuía tal arma de destruição em massa. Caralho, eu achei uma comunidade que muito boa, que o nome é Tutoriais para Coisas Banais. E aí na capa, o avatar da comunidade é o Seinfeld olhando com as duas mãos assim pra frente. Daí ele diz, como pegar. Aí, tipo, tutorial 1, um exemplo aqui daí tem. Como pegar ônibus em São Paulo? Em São Paulo você entra pela frente do. Pela porta da frente do ônibus. Ao entrar, se deparará com um cobrador e uma maquininha amarela e preta. Se você tiver um bilhete único, encoste na máquina. Se não tiver, dê o dinheiro ao cobrador. Passe pela catraca, pois você descerá pela porta dos fundos. Para descer, aperte o botão aí que tem. Aperte o botão que tem nos ferros ou puxa a cordinha. Pronto, você já sabe como andar de ônibus em São Paulo. PS, em micro-ônibus há duas diferenças. A primeira diferença é que, como só há uma porta, você deverá entrar e sair por ela. A outra é que você deverá pagar diretamente ao motorista, caso não tenha o bilhete único. Ô, cara, eu vi uma aqui, cara. Ô, segui, eu tô numa comunidade que o nome é Blue, You're My Boy. Ô Vini, achei uma comunidade nova pra entrar, cara. Cara. André, olha... Matos caminhoneiro, cara. Aí, ó. Tem também. Cara, olha a foto dessa comunidade aqui, cara. Que porra é essa? Sou eu, você, cara. Tá foda. Que é isso, cara? Isso é uma das várias fotos do Evandro do Orkut, tipo aquela. Nossa, Evandro. Que porra é essa, cara? Pedreiro, né, cara? O Evandro tá com cara de pedreirão mesmo, velho. Cara de pedreiro. Um cone, um capacete. Eu tenho esse capacete de segurança até hoje, cara. Se bobear o cone também. Que idiota, cara. Eu tinha um álbum. Nossa, eu tenho Orkut ainda, cara. Deixa eu ver o que eu tenho de comunidade, peraí. Eu nem sei onde eu vejo comunidade. Caraca, os depoimentos do mal, não é verdade? Eu tinha um álbum, cara, de... Eu tinha um álbum que o nome do álbum era Sem Noção, velho. Eu tinha coisas como essa aqui, por exemplo. Eu já era bairrista, eu amo São Paulo, comunidade. Eu vou achar aquela minha de mendigo, tá ligado? Pareço legal, mas tô bêbado. agora tu foi ver outras comunidades. É, eu tô vindo agora, peraí. Não vi Pelé. Seu Madruga merece um Oscar. Amamos cara, faz tanto tempo que eu não entro, faz tanto tempo que eu não entro no. Eu não sei nem como procurar meus amigos aqui pra. Incrivelmente, eu tenho o Vini no Orkut. Eu tenho. Nossa, eu tenho um sou ateu, graças a Deus. E eu não sou, ateu. Que bosta, né, cara? Muito bom, velho. Eu acabo de descobrir que o nosso amigo Vini nasceu no Zimbábue. Pelo menos é o que o Orkut tá dizendo, né? Eu não vou. O que o Orkut falou não, é verdade, você acha que o Orkut ia mentir ou na origem de alguém, cara? Nem ferrando. É, cara. Sim, né, velho? Não, cara. Sabe o que é pior de tudo, velho? Que meu personagem Skyrim ficou muito parecido comigo, velho. Cara, isso é realmente um podcast muito nonsense mesmo, porque tipo, o assunto não tá se intercalando, né, cara? Não. A gente tá falando sobre qualquer coisa que aparece. Sim, cara. Tipo, tu abre alguma. Eu vou entrar aqui no Facebook. Cara, velho, é incrível. Aí tem um. Nossa, cara, achei. Eu tô na comunidade do Xinchan, cara. O desenho mais. Mano, bizarro, eu tô na comunidade cara. Do Macacos Robôs Zumbis do Inferno. Ah, foi porque a gente criou, né? É verdade. Verdade. Nossa, cara, que aleatório. Nossa, cara, caraca, eu tô lendo uma notícia que provavelmente é de 2009 sobre um porco tarado que tiveram que chamar a polícia. Ah, eu não mato aula, ela que me mata. Cipata, não acordar chamando Cipata, tem uma foto de uma pá jogada. eu tô numa que é. Tô no meio que o nome é orientação sexual, e tem um cara apontando pro matinho, assim. Aqui achei Lenin André Lenin, Matos cara. De Toca, não é André Matos de André Matos de Toca, cara. André Matos e tá ele de uma toquinha marota. Ah, cara, coisa boa, velho. Coisa linda. Ah, cara, não tô achando mais os. Cara, perfil pode... exato que eu tinha, cara, que era tão massa. Olha a foto dessa comunidade. O nome da comunidade é Lenin, de 3. Lenin, lembra? Lembra que eu falei dela aqui nesse? Oh, por que eu tô no 30 curiosidades sobre Bruno, cara? Alguém trocou uma comunidade que eu tinha. Alteraram na safadeza. Lenin de 3, caralho. Cara, tem uma comunidade que tem a foto do Karl Marx e tá escrito Nelson, a mulher barbada. Ai, ai. Cara, eu tô numa comunidade muito boa que o nome dela é Eu Ando Com Meus Pés. Ah, que eu tinha caralho. Várias dessas, tá ligado? Eu durmo de olho fechado, tomo banho pelado. Aero. Não é André Matos usa boné, cara. É André Matos caminhoneiro. André Matos caminhoneiro, cara. Eu passei a comunidade aí. Ai, caralho. André Matos comendo carambola, velho. Ai, cara, eu tô nessa do André Matos comendo carambola também, cara. A Bíblia segundo Galvão Bueno. Caralho, eu tô na comunidade da Mirinda, velho. Porra, alguém lembra da Mirinda, velho? Pô, Mirinda. Acho que a Suquita comprou Mirinda, não comprou? Eu acho que não, cara. Sei lá. André Matos com cara de tiozão. Peraí, deixa eu ver outro aqui. O cara tem que botar as fotos do André Matos de boneco comendo carambola de toca no banner do podcast. Cara, eu não sei mais procurar. Dunga me convoca. Eu não sei mais procurar os amigos no coisa, tá ligado? Nossa, eu nem quero procurar, velho. Deixa eu ver. Não, é o que eu tô vendo aqui, eu tô vendo que tô. Cara, a galera, tipo, alguns tá com uma foto do Flamengo, tá ligado? Tipo, tu viu que foi hackeado mesmo o bagulho, tá ligado? Caralho, cara. Deixa eu ver. Ska, 75 coisas que eu aprendi, hã? Por que eu tô numa comunidade dessa, cara? Bandido da Luz Vermelha. Comunidade que eu tô. Curte, curte esse texto. Olha o texto da comunidade que eu tô. Tumba lacatumba, tumba tá. Underlord bate a uma. Os caveiras saem da tumba. Tumba lacatumba. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem é muito brisa, cara. Olha só. Mano, eu tô numa tá de brinks com my face. Essa comunidade não era da minha comunidade. Alguém editou, velho. Cara, eu achei uma. Eu achei uma foto em tamanho bom do Lenin de 3. Lenin de 3, cara, muito bom, velho. Aqui, Lenin de 3. O Evandro Mendigo, cara, isso é genial. Cara, mendigaço. Mano, Bavária, tu viu ali, cara? Cara, tem uma muito foda que é a foto do Schopenhauer. Escrito E, Wolverine, velho de guerra. que absurda, velho. Ei, Wolverine, velho, eu tô numa comunidade sobre mullets. Nossa, cara, tipo. O Facebook era uma coisa muito aleatória. Facebook não, o Orkut, né, cara? Já parou pra pensar que no futuro a gente dizer que o Facebook era muito aleatório? Cara, espero que agora não demore muito. Espero que não demore muito. É, agora já é, bastante aleatório. Ah, depois que não tem. No Facebook não tem o André Matos de touca, o André Matos caminhoneiro. É, tu não pode brisar. No Facebook tu não pode brisar, que nem a gente fazia no. Mas tem paginazinhas do tipo. Minion. Oi, quer ser meu amigo? Faça tatuagem e não faça barba. Olha. É esse tipo de coisa. Olha o Wolverine velho de guerra aí. Dá uma olhada na imagem. Porra, cara, a descrição, genial, cara. Foi? Desde 1788 fazendo sneak te trouxe dano geral. Cara, aí tem a mesma foto do Schopenhauer, só que na mão dele colocaram dois pastel, cara. Aí o nome da comunidade é o Schopes e dois pastel. Estão aí, né? Estão vivos? Agora voltou. Ih, tinha morrido tudo, hein? Oh, qual foi? Caiu? Tinha caído. Fiquei mudo. Clássicas caídas doidas do Skype. Cai não. Opa, uma comunidade clássica das clássicas. O golaço! Campeonato! Barrilenho! Essa comunidade é muito clássica, cara. Perigo, olha isso aqui. Porte Gomba! Olha isso aqui. Despejou. O cara das perguntas no Yahoo lá. Urgente, vale a pena comprar esse computador? Estava procurando e achei um computador por R$1.200, com 2 GB de memória RAM. 2 GB de memória RAM. O microfone tá funcionando direito agora, né? Sim. Melhor até. Obrigado por me interromper. Obrigado. Isso que é aleatoriedade total, não sei isso. 2 GB de memória RAM e 250 GB de HD e um processador Intel duas cores. E por mais R$50 eu ganho uma impressora Alex Marques. Alex Marques, que impressora é dessa, cara? Vale a pena mesmo o Godzilla Giroflex. Pra quem não sabe, é o navegador ou browser. É fácil de ser instalado. Godzilla Giroflex. Godzilla Giroflex é foda. Ah, caralho, que foda essa, velho? E tem uma foto do Rambo aqui do lado. Segurando uma metralhadora enorme. Obrigado. Eu achei Lindomar with lasers. Porra, cara. Porra, Lindomar with lasers. Eu lembro que tinha umas brisas que era tipo, sei lá quem, with lasers. É tipo, saiu um laser do laser, tá ligado? Tipo, não, tinha laser with Chuck Norris, cara. Laser with Chuck Norris. Era um laser com saindo Chuck Norris do laser, assim, tipo. Cara, tinha uma... Porra. Isso é uma porra? Que delícia, cara. Foi comendo cocô. Ah, tinha um treco. Voltando ao Lindomar, tinha a comunidade que era o quadrado losango invertido que ele fazia quando ele era tava. Lai, losango aberto invertido. Isso aí, cara, foda, velho. Achei a comunidade aqui do Street Fighter de rodoviária. Nossa, Júnior. Junto com o golaço campeonato barrilenho. Perigo! Porte Gomba! Capitão que lindo! Eu jogo RPG e não mato meus pais. Jogar seus pais também é boa, cara. Sensacional. É antiga já, sinal. Lendas lendárias e morríveis. Cara, deve ter alguma coisa boa pra ler nessa bota. A foto do Schopenhauer com as garras do. Você viu a outra que eu passei? Você viu a outra que eu passei, dele sugando o pastel? Ah, sim. Um show. Dois pastel. Que idiota, cara. Não tem como tu não rir, tá ligado? Eu tô separando as fotos aqui do André Matos caminhoneiro, André Matos comendo carambola e André Matos usa touca. Que merda. Tipo, cara, era qualquer merda, velho. Tipo, cara, Orkut era qualquer merda, cara. Ai, caralho. Tu via alguma coisa na rua e tu criava uma comunidade enchia de gente, tá ligado? Aí depois tu mudava o nome, óbvio. Uhum. Caralho, velho. Olha o Forjanos Paranauê aí, Skyrim. Forjanos Paranauê, tá vendendo droga aí, cara? Cara. Não, no caso seria documento falso. É metanfetamina, cara. É. Trabalhando. Tem imagem, porra, aí no Skype, porra. Aonde? Não tem imagem tu nenhuma, passar a cara. Imagem de ver, cara. A minha imagem! Foto. Ah, tá. Aqui, Tarzan, cara. Tem que tirar print disso e botar tudo no post, cara. Eu tô com 15 print aqui já pra botar no post. Só juntando conteúdo. Isso aí, cara. Godzilla Giroflex. Godzilla Giroflex. Devia virar expressão isso. De uso comum. E aí, Godzilla Giroflex? Eu acho que eles deviam mudar o nome do Firefox pra... Godzilla Giroflex. Mozilla devia pensar nisso, cara. Mudar o nome. E aí, Godzilla Giroflex? Já é, fechou. Fechou, é, só. Só Godzilla Giroflex. Ai, que merda, velho. Eu achei uma que eu tinha. Tenho poderes paranormais. Eu tava na comunidade lá, eu pratico teletransporte. Tava magão, todo fudido, dormindo na cama, assim, bêbado, tá ligado? A gente podia falar de outra coisa, né, cara? Acho que cansei de falar de. A gente podia falar de derby. Podia falar, cara, de derby, né? Derby. Derby. Derby é um cigarro. Quando você está com calor, ele te faz sentir mais fresco. É, pode crer, você está com muito calor. Derby que faz você parar de desistir da vida e querer pular da janela enquanto fala com os amigos no Skype. Derby, aquele que faz você se sentir melhor ou menos na sua vida estando no lixo. Derby. Acho que eu me empolguei. E desempolgou todos nós. Derby cigarrinhos é o melhor. Como é que é a musiquinha que nós tínhamos feito, Segui? Qual do? Nossa, do, tinha. Do Daft Punk lá? Zão Derby. Porra, tu vai me lembrar do Derby. Eu vou fumar o meu Derby. Corote. Oba! Opa! Corote. Se você bebe corote, amanhã, velho, será? Ivano, pega a letra, Ivano. Você tem algum lugar ainda, cara? Cara, eu tenho isso aqui, ó. Mano, essa foi a melhor música do mundo. Isso aqui. Corote pra gorfar no seu amigo. É isso, Gui. Corote pra lavar o seu chão. Minha velha, será menos que o coração. Menos que o coração tem a derby. Peraí, vamos cantar, vai lá. Se você bebe corote. Amanhã, velho será. Ao menos que o coração tem a derby. E a juventude você nunca perderá. Existem jovens que vivem só de derby. E também velhos que fumam Hollywood. A juventude é o privilégio dos poucos. Ouça uma antena, fume derby, seja rei. Não rimou. Não rimou. Cara, rimou. Essa, tem essa aqui que é muito boa aqui, ó. Derby em mim, corote por mim, mantendo pra mim, tem o JP, JP. Essa é a outra que eu fiz baseada. Deixa eu ver se eu acho daqui. Baseado? Gostei, hein? Opa, não. Não. Sim. Vai fumando derby, vai. Vai virando o corote, vai. Esse aí, Igor, foi. Esse aí, Igor. Flanders, como é que era gorfar no ouvido do teu amigo lá? Como é que era, cara? Corote, quero corote pra. Corote pra gorfar no. Nossa, eu não lembro da música, cara. É corote pra gorfar no seu amigo. Cara, eu fumei. Eu fumei uns 10 mil derbys, eu mais. Fumei uns 10 mil derbys. Eu fumei derby lá com o Mandela e bebi um corote com o JP. Tudo isso pra ver o Porta dos Fundos. Mandar você se fuder. Eu bebi. 10 mil corotes ou mais. 10 mil corotes ou mais. E não tem derby nesse mundo que eu não tenha demais. Tá. Tenho mil maços para fumar-te, mil corotes para tomar-te. Ó o Edson ali. Corote ou água de coco. Tô com meu derby aqui na mão e cada vez eu fumo mais. Cada vez eu fumo mais. Tardado, né? Esse é o corote que tu procurava? Esse é o corote que você queria? Esse é o corote que você queria, cara? Cara, a gente não tem mais o que fazer, cara. A gente devia arrumar um emprego, né, cara? Fazer alguma coisa. Não, cara, não. Assim, ó, eu não sei vocês, mas eu tô procurando, meu. É mesmo, ah, não falar nada pra me procurar. O problema é achar, né? É, o problema é achar, cara. Ah, cara, puta merda, velho. Eu tinha anotado todas as músicas que o Edson escreveu aquele dia e... Eu anotei, eu tô colando elas de volta aí, ó. Deve estar em algum TXT aqui dos meus na meu desktop, mas como eu não acho mais nada no meu desktop, tá? Cara, eu só vi no documento escrito Derby, não tem como errar. Pera aí, tio. Passou aqui, cara. O Derby disse que fuma. O Derby já viu ela fumar. O Derby, ela viu ela fumar. O Derby gostou do fumo, fuma, me trocou pela cartela e não para de fumar. Vai fumando uma garrafa de corote. Uma cartela e um corote. Fuma mais um pouquinho. Fuma mais, fuma devagarinho. Nossa, pois... Nada. Aí ele fala, pois que é, Malandrade, o Derby é 6h20. Conversa de fumante, não vai fumar. Cara, eu preciso achar o resto das músicas que a gente criou, cara. Eu não consigo achar, mas... Companhia do Derbinho, cara. Cara, o Edson aquele dia passou umas muito drogada, cara. Eu dei tanta risada que eu esqueci onde é que eu... Toda vez que eu chego em casa, o corote da vizinha tá na minha cama. Diz aí, coroteiro, o que você vai fazer? Vou fumar um derby. Vou comprar um derby solto, mas me defende. Ele vai dar uma derbada na cara. Ele vai dar uma derbada na barata dela. Ele vai dar uma derbada na barata dela. Ele vai dar uma derbada. Mano, vou comprar um pterodáctil pra me defender. Ele vai dar uma pterodactilada na barata dela. Quando você fala isso rápido e bêbado, você não fala isso. É muito engraçado, cara. Fica a dica aí, cara. Se vocês estiverem jogando isso com a galera bêbada, fala que você vai comprar um pterodáctil, cara. Na moral. Cara, sai até datilografada na cara dela. Qual era as outras que tinha aí, Edson? Quase morri do coração. Quando ela me convidou com a carteira de Devon. Pra fumar um derby no AP, me amarrei, demorou. Analisou o tempo inteiro com seu jeitinho sedutor. Eu fumei charme dois palheiros. Um é leio, mal borô. Meu Caralho, velho, parabéns. A gente é idiota, cara. É o extremo. Muito idiota, cara. Não, não. Ué, Leio, mal muito bom, velho. Parabéns. Cara, e a que eu mais gostei é só uma frase, velho. What? O meu derby. To live sem derby. Aí o Vini já se lembra do Highlander já. Ah, vai tomar no cu, porra. Vai se fuder, caralho. Ah, que ódio, cara. Ah, cara, a Conor McCloud vai pra puta que pariu, filho da puta. Eu não paro de rir, porra. Tomar no cu aquela porra. Ai, TDR, lá no meu up. Pode aparecer. Pode aparecer. Tem mantendo em JP. Cara, isso, tipo. Isso foi aquele dia que a gente tava conversando e aí o Godoka tava caindo tanto que ele só ficava criando. Eu só fiquei escrevendo, cara. Fazer ele post tá, tipo, que é bom nada. Oi? Fazer post que é bom nada, né? Fiquei escrevendo merda. Eu vou estudar? Não. Vou fazer post? Não. Aqui, fazer, né, musiquinha, cara, com derby mantendo JP, cara. Forote, né, cara? Cara, sério, cara, tipo... A gente não arranja uma forma de canalizar isso em dinheiro. Porque se a gente tivesse que fazer isso, a gente não ia produzir igual, cara. Exatamente. Ah, eu não tenho mais essas músicas, cara, eu não tenho. Deixa eu ver se eu procuro aqui, se eu acho no chat. Eu não tenho aquela do... E só as que eu anotei mesmo, cara. Cadê? Super Amishes. Não era. Tem o... É... Você jogou... Tem uma que tá escrito aqui. Você jogou fora o derby que dei, o corote que pague. Isso não se faz, que pena, amor. Peraí, vou pesquisar por corote aqui no... Lutador, bebida forte, me deixa doidão. Então beba corote, fumo derby, deixa... Ah, peraí, acho que eu achei. Olha essa aqui, eu não sei nem que ritmo é essa aqui, cara, que eu tô vendo nos meus arquivos aqui. Nem sei que porra é essa. Eu também não, cadê? Eu tomo corote na praia, eu tô sempre na ar, mas eu não fico bêbado fácil, não. Então, beba corote, fume um derby, deixa o Mantena cantar. Derby! Derby! O Mantena eu não ouço mais. Amassaram logo o derby do banco de trás. Eu acho que o JP não toma corote. Derby. Achei uma do Cine Magal aqui, cara. Serão os dias mais felizes bebendo junto a mim. Espero que decidas fumar um derbyzinho. Que dificuldade, cara. Porra, cara, internet é foda, meu. Puta que pariu, olha. Tomar no cu, hein. O que tá tentando fazer aí, cara? Tentando abrir uma aba do Chrome. do Godzilla Giroflex. Godzilla Giroflex. Esse mesmo, cara. Porra. Dificuldade. Impossible! Get down! Get down! Get your chopper! Eu bebi. Derby, 10 mil corotes ou mais. Eu bebi 10 mil corotes. Eu fumei um derby lá com uma antena. E bebi uma corote. Ah, acho que a gente já leu isso, né? Já. Também acessem o nosso mais novo patrocinador, que é o Tumblr Sustentável e Horrível. E o nosso, todos os patrocinadores: Corote, Derby, Netflix, Porta dos Fungos, Anões em Chamas. Monstros em Chamas. E Godzilla Giroflex, digo. Cara, tanto patrocinador que eu até esqueço. Godzilla Giroflex. Eu não lembro o que eu ia fazer. Eu ia fazer alguma coisa, mas eu esqueci pra variar, cara. Nossa, os caras loucos cantando as letras aqui no chat, velho. Porra, a gente é muito escroto, né? Cara, olha, tipo... Cara, a gente passa o dia todo escrevendo essa porra desse chat, falando merda. Uhum. Tipo, não se aproveita nada. Os caras esse dia caiu no... caiu uma pesquisa que era... Quero um pastel delicioso. Cara, a pessoa acha que o quê? O Google vai mandar pelo correio um pastel pro cara, ou vai abrir a gaveta do CD com pastel dentro, tipo... Ah, ia ser da hora, cara. Porra! O que tu tem na cabeça pra te pesquisar quero um pastel delicioso? Te fode se tu quer um pastel delicioso, vai pesquisar pra uma receita. Não, mas eu tenho uma teoria, cara. Se as pessoas chegam no Google e falam assim, Google, eu quero um pastel delicioso... Ela espera que isso aconteça, e eu espero que ela espere mesmo, porque senão ela seria idiota, e nós não queremos pessoas idiotas no nosso site, né? E obviamente isso não fez nenhum sentido, por quê? Porque enquanto eu estou falando com vocês, eu estou digitando, então não prestei atenção no que eu falei. Tá procurando por um pastel delicioso. Na real, é um outro tipo de pastel que eu tô procurando, tá ligado? Mas é delicioso. E tipo, cara... Pastel que eu procuro tem pelo. Não, é depilado. Desculpa. Eu já vi pesquisas de... pesquisa da pessoa escrevendo assim, tipo... Fiz 23 em matemática e 10 em conhecimentos específicos. Eu fui bem? Cara, tipo, eu acho que tu foi mal, porque tu não sabe dizer pro Google nem o concurso que tu fez, o animal. Eu espero que tu tenha rodado e sido atropelado na saída da prova, cara. Não, cara, é um acesso a mais pra gente, não pode, cara, fazer isso, velho. Sinceramente, cara, tipo... Falando nisso, outra dica também é digitem qualquer merda e depois... Exato, isso é importante, frisar. E tentem cair no site, tá ligado? Eu acabei de digitar flango e entrar no... Na pesquisa de imagens do Google e eu achei duas imagens do Super Amish. A nossa versão capivara e o banner do Filosofias do Cotidiano Gastronômico. E achei uma foto de um pombo escrito Choflango. Choflango. Choflango. Ai, caralho. Pera aí, vamos digitar flango, imagens. Cara, tá sensacional, página... porque... Não, eu vou passar a imagem, cara. É aquele da mulher, jogando aquele que ombro. Choflango. Ô, segui, essa pesquisa aqui, cara. Essa pesquisa aqui é sensacional, cara. Eu não consigo nem ler o que Nossa, tá escrito aí. Nossa, peraí. Mulheres que tá fim de horrendo... De unhezeu o mês. Peraí. Eu tô com medo de ter conjurado um demônio. Isso, Edson, ao contrário, de trás pra frente é um mantra pra evocar, tipo, capeta, tá ligado? Eu vou digitar isso no Google, tá ligado? Peraí, vou ver o que acontece. Cara, o Google buga. E ele não consegue me informar nada que tenha a ver com isso, tá ligado? Tipo, o Yeri que tá afim de conhecer homem. Nossa, isso não cai no Super Amishes, velho. Não, cara, não. Não chega nem perto. Aí o Google meio que tenta corrigir, tá ligado? Mulher que tá afim de lanhese homem. Lanhese, agora você tem que digitar lanhese pra entender o que é. Cara, sensacional, velho. Essas pessoas não me dão orgulho, cara. Cara, mas tem gente bem pior que a gente. Eu acabo de ver uma imagem que tem o universo de fundo, um gato branco com os olhos fechados, e na cabeça dele tem um daqueles negócios de batata frita do McDonald's, virado de cabeça pra baixo, e escrito, flango? Você disse flango? Nossa. Por que alguém faz uma imagem dessa, cara? Cara, caralho, tô lendo. Eu tô lendo aqui uma notícia de um jornal completamente cortando o assunto. Menina de 17 anos engravida de macaco no interior de Sergipe. Meu Deus. Cara. Ai, caralho. Racismo é crime, gente. Não posso usar esse termo, não. Não, não. É um chimpanzé, cara. Aham, é um chimpanzé, sei. Não, tem a foto aqui, cara. Tem, tem a foto, beleza. Deixa, espera o DNA. Espera do vinho. E é. Se for teu? E se for teu? Opa. Teste de DNA. Opa. Vai provar que o filho é teu. Ele é pai, dando ratinho, né? Parabéns pro papai. Cara, os loucos eram pais, saia correndo, quebrando cenário, né, velho? Meu, cara, as mulheres saíram batendo nos caras, porque era tipo, vamos, a mulher não foi lá pra ver isso, tá ligado? Tipo. Cara, rapaz, saía as mulheres batendo, correndo atrás, cara. Era muito bizarro, cara. Ratinho era sem noção, né, velho? Eu adorava ratinho, velho. Era o mais baixo que o ser humano conseguia ir, velho. Era incrível. Era legal, era, tem umas compilações que você pega na internet de casos que o cara não é o pai. É legal que tipo, o cara não é o pai, os, cara, os loucos saem avacalhando, né? Aí, vai se fuder, sai, toma, cara. Uhul, tipo, e as minas ficam puta, lembro, cara, é engraçado. Eu lembro de uma mulher, cara, que tava no terceiro DNA e ela tava insistindo que o cara era o pai e tava dando que não era. O povo é especial. É a mesma galera que procura o Lieri que tá afim de conhecer homens. Conhece? É de conhecer, tudo junto. Eu fico muito triste, cara. Tipo, a minha fé na humanidade não vai, vai toda pro ralo, tá ligado? Cara, isso, mas pra mim, isso é o ralo da internet. O ralo da internet, peraí. Cara, mas internet, tem pesquisem coisas no que... Google, ralo da internet. O ralo da internet. Cadê? Eu não achei tem aqui. Tem coisas que restaram. Coisa que restaura a nossa fé, cara. Por exemplo, essa imagem. Oh, não, não. Ralo da internet é só. Só ralo da internet, a Super Amish. Cara, por quê? Você virou tipo... Life of poor. Ô, oh, cara, tamo em segundo agora com o ralo da internet, cara. O pessoal tem que pesquisar mais sobre o ralo da internet. Não, primeiro vai ser o quê? Primeiro tá o Halo Undernet World, não sei o que é isso. Celebrity, né? Nem vou dizer o nome pra não, a pessoa não clicar. É isso aí, cara. Eles são uma... Olha, mas tem um bagulho do Yahoo. Tem um bagulho do Yahoo Respostas aqui, ó. Eu vi na internet que pode existir uma espécie de Halo cósmico. Caralho. Ah, é maconha. Yes. É, cara, deve. Uma espécie de Halo cósmico. Tipo, essa é a pergunta do Yahoo Respostas. Cara, eu quero essa camiseta. Sério, eu vou procurar onde é que tem essa camiseta pra vender. Chopin. Pastelaria do China. Essa frase é mítica, cara. Choflan. Essa frase. Essa frase. Ai, ai. Choflando. Tá gravando ainda? Porra? Sim. Sim, cara. É a ideia é fazer isso, esse apanhadão aí, cara. Nossa, peraí. E agora, não, o último quadro, as principais pesquisas da última semana no MRZI. Ai, não, cara. Ah, não tem acesso lá ainda? Já morreu de vez? Porque você também era? Você era do MRCI? Não, cara, não sei. Eu tô perguntando, nem sei se tem acesso. Cara, velho, você era do blog, você nem sabe quem tava no. Cara, esse aqui não sabe de nada, meu. Tu acha que ele prestava atenção em quem tava no blog? Óbvio que não, cara. Tá cagando, velho. Tá nem aí. Pô, vai se fuder, cara. A gente levava esse... Eu e o Evandro, a gente levava essa parada nas costas, quase, mano. É, cara. Vocês levavam entretenimento a sério, né? Levava na foto. É, a gente levou... Não, não, cara. A não, sério a gente nunca levou, mas a gente levou, né? Tipo, a gente, mano, a gente tocava aquela porra sozinho, mano. Inteiro. Sim, não levou, cara, me levou nas costas, né, cara? Ah, é, isso foi por muito duplo sentido, né? Eu não tinha verdade tocado correu, nisso. Toda semana era a gente correndo pra caralho, tá ligado? Você tá correndo, tá correndo. Vamos tentar passar o domínio pro nosso nome. Nada de passar o domínio pro nosso nome. Vai se fuder, então. Vou fazer um site só meu com jogos e prostitutas. Só pra deixar, só pra deixar bem claro que... Esse site, né? Só bizarrice, né, meu? Só bizarrice. Nossa, eu esqueci de novo. Ah, tá. Faz o quadro aí do... Se quiser, eu faço, cara, o quadro do lendo... Leitura dos e-mails lá, cara. Leitura? Tá, eu vou fazer, vai. Então, só pra... A gente vai ler o e-mail que a galera tá mandando aqui pra gente. Então vamos começar um quadro novo, é a leitura dos e-mails. Beleza, galera, obrigado. Acabou a leitura dos e-mails. Não tem nenhum e-mail, ninguém mandou nada pra gente. Mas isso não é um incentivo a mandar, não manda. Por favor, não mande e-mail, cara. Mentira, mande sim. O Coruja entrou pro site, então ninguém mais manda e-mail pra gente. Era só ele que mandava. Não, cara, tem aquela resenha do Manhattan do filme, cara, que aquilo foi genial. 37 rolinhos, cara. Aquilo foi muito bom. Oi, o Zombie Boy, resenha. Heróizaço, vão se fuder, haters. Mas falou que não teve nada, né, cara, dele? Quê? Ela falou que a participação dele foi minúscula. Eu nem vou ver essa porra desse filme, na boa. Do que? Do Keanu Reeves? Do Zombie Boy. Zombie Boy. No filme do Keanu Reeves. Então, amigos, este foi mais um Amish's Cast. O nosso primeiro Amish's Cast nonsense, né? Fiquem ligados no nosso... Que não foi muito diferente do Aleatoriedade sobre nada que a gente faz. É, isso aí. Mas fique antenado aí no Amish's Office também. Vai sair o Amish's Player toda segunda. O Amish's Office na quarta. Né? Também tem. Qualquer coisa vocês acessem o. Eita, pô. Na terça e na quinta. Ou não, não pode. Pode fazer. A gente comprou, né? Que a gente comprou. Não pode, não pode dizer isso, né? Não ainda? Pode dizer isso, né? Ou eu não, é. Cara. Ou põe não, cara. Sei lá. Eita, porra. Amish's Cast, o podcast do Jovem Amish. Do Jovem Amish. E como vocês podem perceber pela imitação e pelos anúncios no site, a gente se vende por pouco. Exatamente, mas não esqueçam de entrar na Amish's Story também e comprar todas as nossas camisetas. Tem a nova promoção de toda a camiseta do... Tem caneca lá com frases incríveis como ai, que delícia, cara! Era essa peça que você queria? Isso, pra suco de laranja, tem a camiseta Não Dou Moral, tem a camiseta... Qual que eram as outras camisetas que você ia fazer? Camiseta não, cara. Véio, eu não tô prestando mais atenção, desculpa, cara, termina logo isso aí, vai. Eu tinha camiseta, cara! Pô, como é aquela porra das estampas da camiseta, caralho? Não, Flango. Cara. Tinha que fazer uma camiseta com a cara do David, velho. Tudo em LSD, assim, tá ligado? Os bagulho meio brisado e tal. Tem que fazer aquela versão do David no Sons of Anarchy. Então, esse foi o nosso Amish's Cast. E é isso aí. Acabou. Tchau. Eu vou dormir. Olha o que você... I just wanna do it all again. I want a moment. tell everyone I've had my fun. And if I don't make it, and if I don't make it, and if I don't make it, tell everyone I've had my fun. And if I don't make it, caramba!